CBN Turismo. E já estão em marcha os preparativos para a edição 2013 da Fartal, a Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu. O evento que é considerado o principal evento, a principal festa popular do calendário do município, terá novidades e melhorias no Parque de Exposições do CTG Charrua, como detalhou em entrevista aqui na CBN o presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Alexandre Freire. A Fartal ela começa esse ano, é a 37ª esse ano, e ela começa dia 6 de junho até o dia 10 de junho, que é uma segunda-feira, um feriado, que é o encerramento dela. Esse ano vamos fazer 5 dias, ano passado foram 10. Então esse ano a gente, em conjunto com conversas com todos que fizeram ano passado, entidades e tudo mais, não foi muito agradável 10 dias, é muito extensa, é muito trabalhosa. Então esse ano a gente resolveu fazer 5 dias. E nessa mesma linha nós tivemos semana passada reunião com todo o pessoal nosso da Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Guarda Municipal, Foz do Trânsito, todo esse pessoal que vai estar trabalhando na Fartal, que estará conosco. Nós já tivemos a reunião para realmente já começar a mexer. Lá a gente já está mexendo, que é a troca de fiação, iluminação pública, passar uma máquina, cortar, fazer toda a poda de árvore. Tudo isso a gente já está adiantando para que duas semanas antes a gente já esteja com tudo pronto. A questão do estacionamento, uma boa pergunta que você fez, é bom que as pessoas entendam que o estacionamento ele não pertence, no caso quem está realizando a Fundação Cultural, não pertence à Fundação Cultural. Ali é do Clube do Cavalo e é feita uma parceria com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, eu acho que isso foi, inclusive, foi grande reclamações do ano passado, foi o estacionamento. Mas a Guarda, nessa reunião que tivemos, colocou que eles queriam melhorar, passar máquina, colocar pedrisco, melhorar bem o acesso. Mas aí o pessoal do Clube do Cavalo parece que não aceitou. Devido a essa grande reclamação, esse ano parece que ajustaram. Então, assim, a Guarda vai dar uma melhorada no estacionamento, a gente está ajudando com a iluminação. Eles vão fazer de tudo para que dessa vez o munícipe tenha mais conforto ao estacionar seu carro. Palavras de Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, sobre a Fartal 2013, que teve ontem sua programação musical divulgada. E esse barulho infernal que você ouve no fundo é o de uma das atrações musicais confirmadas para a Fartal 2013, que terá, além dos funkeiros do Leque Leque, Fernando e Sorocaba, Naldo e Marcelo Bonfá, ex-integrante da banda Legião Urbana, com tributo à banda que marcou história no rock brasileiro. Essas informações foram divulgadas ontem pela Fundação Cultural e, meu Deus, vamos pro intervalo trocar de trilha, né? E daqui a pouquinho, no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito do atropelamento de mais um felino na BR-469.